Salve Salvador, bom dia, tá 3399, gente da informação. Sabe, solicitou atualização de tráfego para Guarulhos, nível 380128. São 3399, bom dia, informação Charlie, confere, eu tenho pré-aprovado 360, copia, guarda a coordenação 380. Tá, pode ser 360. Sente autorizado então Guarulhos, nível 360, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, intercepta Pesulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1, 19.8 e aciona 5540 no transpondo. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, primeira curva direita na da EL, Leda Bridge, controle 119.8, transpondo 40 também, 399. Então, 3399, correto, portão 8, chama pronto para o estacionamento. Sim, então, 3399. Bom dia, no 897 da Gol, portão 5, para o estacionamento. Gol no 897, livre acionar, reporta táxi. Reporta não, 897. Alô, 807, 153 a bordo, 325, Baleão para o táxi. 817, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18.95, ajuste 1013, agora um bom voo. Gente, via parte Indy Alpha, até o ponto de espera quando lá de 295, 1013 é o ajuste, 1807 da Gol. bom dia, Gol 187, qual é o seu ponto de espera, pronto? Bom dia, Gol 187, está autorizado a decolagem da 10, o vento é 90 graus com 9 nós. Livre decolagem da 10, 187. Então no 7 decolado ao 5-4, chame o controle em 19-8. 19-8, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Golão 8-7. Golão 8-7, controle, contato radar. E 520, informação Charlie confere, Aracaju, autorizado nível 190. Decola da 190 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119.8 e aciona 5523 no transponder. Portão 3520, correto, portão 3, chama para o primeiro funcionamento. Boa noite, 17 Semicentro, Recife, frequência 133.25, alterna 125.1. Confirma a secundária 251? Afirmativa, primária 133.25. Gente, 136.25.251, obrigado, bom dia. falta 3399 no gate 2, solicita para o direcionamento. 3399, livre acionar, reporta ataques. Livre acionamento, vai reportar o ataque, 3399. Solta 3520 para posicionamento gate 3. E 520 autorizado, reporta ataque. Reporta ataque na 3020. 399, próximo ataque 154 a bordo, 3 horas e meia, Fernanda Léo. 3399, táxi via pátio principal, Indy Alpha, seguindo a aeronave da companhia no Traverso 04, no ponto de espera Torre 1, 18.95, ajuste 1013, agora um bom voo. Autorizado, táxi via pátio, Indy Alpha, seguindo a aeronave da companhia no Traverso 04, quando o próximo contato, 3399, autorizado, Avança 3520, POB 133, 1h50, altera na Recife. 3520, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera Dalma 0, no ponto de espera Torre 1, o número 8.95, ajuste 1013, em bom voo. Já, táxi via Indy Alpha, no ponto de espera 18.95, na 3520, obrigado. Tan 3520, boa noite, está autorizado a decolagem da 10. O vento é 100 graus, 100 graus, 09 nós. Este decolagem, autorizado a linha, decolagem para 3520. Salvador, boa dia, Tan 3399, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, Tan 3399, após o Airbus da companhia, alinhar e manter a 10. Foster, Buster, Companhia Lima, tendo 003399. Da 3520, decolado aos 20, chame o controle em 19.8. Da 3399, decolagem autorizada, da 10, vento é 100 graus de proa, 079. Livre de colagem, da 3399. Tá 3399, decolada aos 23, chame o controle 198, boa viagem. 98, grata, bom dia. Torre Salvador, bom dia, tá 3399. 3399, bom dia, contato radar. Suba nível de voo 320, posição 120, saída da Elf, proa de Delta 3320. Sim, 120, direto da Elf, tá 3399. 120, chama em Recife, 1294, boa noite, bom dia. 1254, 5320. Obrigada, bom trabalho. Salvador, é o Tran 3601, bom dia, informação Charlie. Vamos para a cópia São Paulo, como? Tran 3601, bom dia, informação Charlie, confere, com OIS autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição bridge, onde intercepta Pesolo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-1-9.8 e aciona 5-5-6-0 no transponto. Autorizado São Paulo, Congonhas, 0-3-6-0, decola para 9-0, curva direita, saída da El, transição Leda. Após 3, intercepta a Pesolo 1-6 e após passar no plano. Controle 1-1-9-8, transforma 5-5-6-0, TAN 3601. TAN 3601, correto, confirma o portão? É 04. Sim, 04, chama para um pushback, sinamento, TAN 3601. Agora pronto, 3601.